325 QNH0, 18, autorizado pouso, pistão 0, vento 1, 10 graus, 0 nós. Pouso 10562, 25008. Sala 3171, após a aeronave nacional, autorizado a alinhar e manter pista 10. Afirma, autorizado pouso, já estou no 10 graus, 089. 7, livre pouso, final curso, 6220. Faz seu Juliette com 9776. Com 9776, Juliette, portão 04. 04, voo 9776. Estabilizada 9972. Geral 9972, chama tudo, na frequência 18, sinal 95. 795, obrigado, até amanhã. Ok. 5973, pista para 2003, registro 908, autorizado e lança aqui, aposta estabilizado. Sente, eu e o 5973, 2018, reportado estabilizado ao X-Ray 5973. Eita, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, 5, 6229, 6225. Autorizado, decolar pistão 0, vento 1, 0 graus, 08 mais. 9972, autorizado pouso, sistema 0, 1, 1, 0 graus, 099. Beleza, pouso 90, 9972. Pouso federal. Obrigado. Na 371, no decolado aos 32, chama para o controle, 130, decimal 8. 308, boa. Valeu! Não! Bom dia, contato radar, 1-3-3-0, apoio 3-3-0. 3-3-0. Federal 9972, no solo 34, libere à direita, táxi autorizado a 1 quilo, prevista 5 Romeu no pátio 3. Você libera à direita, 1 quilo, 5 Romeu no pátio 3, 9972. 3 estabilizou? Estabilizou, fui, aliás. Tinha um impulso salvador, a frequência do 9995. 295, graças, fechando. 3179, autorizado, ótimo. Ótimo, 3171. Saúde, 7 minutos. 15973, QNH108, no 08, autorizado, pouso, sistema 0, vento 1, 1 no 0 graus, 099. 18, livre pouso, 10, Rio 5973. 5973, nos solos 38 direito, táxi autorizado Alfa, Kilo, prevista 6 de Romeu no TAP 3. Direito Alfa. Alma 2, bom dia, Gol 759, cruzando 230. Gol 759, bom dia, Gol 2, chegada bom, e para 4.003, ajuste a Salvador, 908. Desce via Monte até 4.010, com 1.08, Gol 759. 4.071, chame o centro de cifra, na frequência 128, decimal 35, alternativa 35, decimal 1. 3.2, teste aí, Delta Leão 340. Delta Leão 53, autorizado para o aeroporto do Galeão, via 8144, nível de voo 340, saída São João, Noleda, Doco, escola da pistola 0, fase de colagem, primeira curva direita, transponder 5074, controle 120, decimal 8. Sim, autorizado então até o destino, conforme solicitado, a planta de voo repetido, desce até o destino Galeão. É. 340 via Campos do Lula 44. Fiscal Z 10, saída salvo 1, letra Tóculo. Tóculo. Com a direita pode decolar, 5074, transponder 08 após. Chamará quando for para o posicionamento. Então 3153. 3153, correto. Via 8121, nível de voo 360, saída Arborano, tradução Alefa, decola da pistola 0, após a decolagem, primeira curva direita. Aciona transponder 5071, controle 120, decimal 80. Aqui autorizado Confins, via 8121, nível 360, saída Arborano, transição Alefa. Decola da pistola 0, com curva direita, transponder 5071 e o controle 120, decimal 8, azul 5126. Azul 5126, correto, já me pronto. 759, vista para 2006, reajuste 908, chega a condição está autorizado na zona, reposta estabilizada. Grande sucesso. Avisa a estrada, RS 759. 759, chama o seu instalador na frequência 1895. 1895, bom dia. Comandador, bom dia, voo no 759, sinal, passando. Voo no 759, QNH 1098, autorizado pouso, pista no 0, vento 1, 0 graus, 1, 1, nós. Pouso, 7, 1. Torre U, azul 5126, pista que está no vento. Azul 5126, no Pátio 3, coordena com o equipe Céu, Champion Pátio. 130, coordenação, azul 5126. Luna 759 no solo 58, libera direito o táxi de alta, reporte antes do táxi 6 de leite. Direito alta, reporte antes do táxi 7, no 759. Táxi, tô bem, a 121, autonomia 4 horas, eu tô na Ribeirão Preto. O 5126, autorizado táxi até o ponto de espera da pista na 0, via parte 3, parte 1, táxi índio, no ponto de espera, reporte pronto, QNH 1018. Autorizado táxi até o ponto de espera da 0, via parte 3, parte 1, táxi índia, e o ajuste 1018, azul 5126. 253, tem uma nave taxiando, após a passagem da mesma, será autorizado. Muito obrigado. Luna 759, autoridade Juliette, portão 03. Juliette, para o 3, Luna 759. Centro 153, após o parqueamento da aeronave no portão 03, está autorizado no portão 2, chama para um táxi. 3, 1, 5, 3, após a aeronave, chama para o táxi. Azul 5126, autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, vento 1,10 graus, 1,2 mais. Autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, azul 5126. Direção, está 3153. 3153, após a aeronave que está parqueando no portão 03, está autorizado. Bom dia, do seu bicho, é do Blast, deixa para o nível de voo 060. Dia para o 060. Azul 5126, decolador 05, chama o controle 120, decimal 80. 08, 5126, bom dia. Dia Azul 5126, decolou na Ávora. Azul 5126, bom dia, contato avanço, Mateus Jô 3, Vereadora, Pães, Pismo 3, Rui Elefa. Pães 2000, Pães, Rui Elefa, lá para o 360, 5126. 00 para Romeu 20 com a Índia. Programa 9970, bom dia. Isso é via chegada do Mediano para o 050. Apoio desvio, foi o médico. Eu poderia voltar, tá, Zona? Exato, exato. 5 7 2 3 0 9, é o número 2 da aproximação. 9-0, via taxi, não pode esperar, reporte pronto, QNH 1098. Botar a prova, pode esperar, tá, 3153. Autorizado, alinhado, decolar, pistão no 0.1, no 0 graus, no 1 no laje. Tente cruzar, alinhado, decolar, pistão 0, tá 3.1. Geral Santos, 9-7-0, autorizado, da Duna. Bom dia, Azul, passo 201, só para confirmar o telefone de prática que está sendo CA. CA, frequência 2000-0, alternativa 28-8. 253, decolar 212, chama agora o controle, 120, decimal 8. 208, bom dia. Sou em Salvador, bom dia, gol 1963, sem sinaí, autorização de tráfego da Leão. Cruzeiro, apoio 306, vou em medo. 340, da Juliana, são 3, 193. Salvador, gol 1963. Gol 1963, prepara o seu São João e aguarde a cópia. São João, aguarde a cópia. Puxando a minha 1211, pronto, cópia. Pronto, senhorita. Hoje o número 21 autorizado para o aeroporto do Galeão via TV 44, nível de voo 360. Saída São João no meio do doco, decola da pistola 0, fazer decolagem, primeira curva direita. A chama transpondo 5121, controle 120, decimal 80. Cotejamento correto, chame o próprio portão 7. Não é com a pronta ali pelo 07-621. Azul 4201, copia? Só copia Azul 4201. Azul 4201, autorizado para Campinas, via peso 10 para baixo, peso 16, pode sair conforme rota. Nível de voo 360, saída São João, Leda Motiva, decola da pistola 0, pega decolagem, primeira curva direita. Transponde 5116, controle 120, decimal 8. Azul 4201, está confirmando após a decolagem, primeira curva direita. Direita, claro, Azul 4201. Salvador, Chanel 6225, por gentileza, 360, Brasília. Azul 4201, o cotejamento está correto, chame pronto, portão 09. Direita, Azul 4201. O Chanel 6225, prepara sair da Arboruna, número 2, cópia. Certo, aguardando a autorização. Gol 963, copia? Pronto, copia, gol 963. Gol 963, autorizado para o aeroporto do Galeão, via peso 144, nível de voo 360. Saída São João, no meio da Bóculo, decola da pistola 0, fase decolagem, primeira curva direita. A chama corresponde 5131, controle 120, decimal 8. Autorizado Galeão, nível 360, via peso 144. Saída Bóculo. Confirmação, Uno, Leta, Toclo, primeira curva direita, transponder 5131, controle 1208. Uno 963, correto, chame pronto. Chamada pronta. Funcionário 6225, copia? Confirma. Funcionário 6225, autorizado para o aeroporto de Brasília, via peso 17, nível de voo 380. Saída Arboruna, transição elétrica, decola da pistola 0, pega o decolagem, primeira curva direita. Aciona o transponde 5115, controle 120, decimal 8. Muito obrigado, 380, Arboruna, Alefa, eu peso 17, decola da 10, curva direita, 5115, 1208. São 15, pronto para o posto de estacionamento. Oxalé 6225, cotejamento está correto, propuxe agora 121, decimal 9. 209, obrigado, bom dia. Alfa 3, 3, 5, 3, 4, 0, melhor. Chame centro e fique na frequência 128.35, alternativa 25.1. 2235.1, obrigado. Entre 5 a 7 do Vetara 1809, Vetara 2000 pés, eu segui o tráfego da frente, está 6.2000, autorizado ele até que seja, após estabilizado. Essa é 2000, 1809, Vetara 3, 5, 9. Vetara 9900, está estabilizado, nem desta no campo. Vetara 9900, Torre Salvador, muito bom dia, 9970 da Sideral, está estabilizada na LS da 1-0, baixa travada. Sideral 9970, QNH 1-0, 1-8, autorizado pouso, pista 1-0, Gapo 1-0, 0 graus, 1-0 mais. Autorizado pouso na 1-0, 9970, 1-2. Estabilizou? Negativo. Estou na frequência 1-8, 9-5. 18, 8900, até daqui a pouco. Salvador, bom dia. É o 3597, uma milha e meia de terra, baixada lá. 3597, que é negado no 08, continua a aproximação, agora na pista livre. Romeu Golf de estacionamento já pronto para decolagem. Hotel Romeu Golf, não há tráfego a reportar. Que é vento no aeródromo 1, no 0 grau, 09 nós, decolagem por conta de risco, reporte fora do solo. Para puxa estacionamento, chaneia 6210 07, Sanita. Chame agora o Luiz, 121 decimal 9. 219, Sanita. Aguarde transferência de comunicação, decolar 224. Aguarde a transferência agora. Estacionamento 285, ponto de espera da 1-0. Estacionamento 225, mantém o ponto de espera. 1-0. Federal 9970, solo 24, libera direita de ilusão do solo 121, próximo a 9. Direito 2-9, Controle Salvador, muito bom dia. Passarelo 2229, informação Índia. 2229, bom dia. Fone de identificação. Foi Bonet. Foi feito para chegar até Bonet. Olha, é forte para descida. Afirmativo, é, voando Bonet. É possível voarmos em Tapir, dá para ver? Mantenha a chegada para sair do interior. Então, vamos com o médico, uma descida, 2229. Papão, meu, até o meu gol. Papão, eu sou o meu gol, mantenha a 502, reporte o seu sobrevoo para já. Contará a Pirajá, não se escuta o gol. Na 6225, autorizado, alinhar e manter, pista no zero. Alinhe e mantém, pista no zero, 6225. No solo 26, libera direito, chame solo 121, decimal 9. 219. 275, bom dia.